se levanta do meu ser e voo ao sol no voo enquanto sou. Mas quando no céu tão cinza não vejo passar os pássaros que extinguem da terra e do ar, passo o que existe em mim a doer, me dou tão só o som com dó e dom, e o que sinto vai contra quem varre as matas e arremata a terra. Indigna onda de insanos atos, de insensatos que não amaina. Ai, ânsia de que a vida seja mais cheia de vida pelas alamedas, pelas avenidas, em aroma, cor e som. Árvores e ares, pássaros e parques, para todos e por todos, preservados em cada de mim, o espírito desses pássaros que não tem fim, espalho pelo espaço que não há, com amor e com arte, garganta. E arremata a terra mãe. Indigna onda de insanos atos, de insensatos que não amaina. Ânsia de que a vida seja mais cheia de vida pelas alamedas, pelas avenidas, em aroma, cor e som. Árvores e ares, pássaros e parques, para todos e por todos.